tô querendo de verdade. Todo mundo vendo que eu tô cheia de maldade. Eu já tô sabendo que você tá na cidade. Vem visitar, bebê, vem com vontade. Todo mundo sabe, eu quero mais que amizade. Se tá na cidade, até te dou fidelidade. Sem anel no dedo, que sua só vai andar. Passado coqueiro, a gente passava o dia inteiro ali naquela esquina. Você vai ver meu sorriso.